no 897, decola os 32, controle 1 no 9, décima 8. 198, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1897. Gol 1897, suba nível 380, saída gole. Saída gole para o nível 380. Livre decolagem, pista no zero. Vento 1 no 70 graus, cono 0 nós. Iniciando 3153. 3-1 no 3-5-1-7 após a rolagem do Airbus da companhia. Ali mantém, cabeceira 1 no 0. Ali mantém, tá 3-5-7. 1-4-0, chame Recife no 288, alterna 1-3-3-2-5. Gol no 607. 288-3-3-2-5, Maria. Bom. Mike, cópia. Negativo, siga. Serra Juliette, Juliette Lima, nível 260, via Whisky, Upper Whisky 42, até Lapa, após visual no 085. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida gole, transição VATAP, controle 1-9, décima 8, aciona 5-1-4-4. Então, 3153, decola os 35, controle 1-9, décima 8. 8 a bordo, livre acionamento, parte 3, nome pronto para o táxi. O Mike Charlie Mike, cotejamento correto. Tem, confirmando 7 a bordo. TAM 3179, cópia. Copia, TAM 3179. 340 Guarulhos, Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida gole, transição Gonza. Controle 1-1-9, décima 8, aciona 5172. 340 Guarulhos, Upper Whisky 58. Pistão no 0, gole Gonza, 198 ao controle, 5172, transponder da 3179. Em pronto acionamento, 3179. Chama. Obrigado. 8 nós. Decolagem, então 3597. 1804, após a rolagem do Airbus, ali mantém, cabeceira no zero deslocado 90 metros. Gente, livre ali, área e manter, 1804, cabeceira no zero deslocado. Salvador, está 3179, puxa acionamento. Portão 2, táxi, fugindo, está livre o pushback acionamento, chama o táxi, 3179. Livre o push acionamento, vai chamar o táxi, está 3179. 1288, a primeira? 3325, alternado. Sente, obrigado. Delta, bom dia, prossiga. 12 a bordo, 1-2 a bordo, Manati 500 pés, decolando 7, curva direita para o farol de Itapuã, após direto Manati, controle 119 decimal 8, aciona o 0115, o Mike Eco Delta. Contato radar na decolagem, disponível 360, saída Gole, transmissor fita. Gole ou fita, tá 35197. Chame torre 1 no 8, decimal 3 para iniciar o táxi, Mongol. Taxi Mike Charlie, Mike 07 a bordo, tô na via de 3 horas. Terra lá. João Jesus da Lapa, alternado, 8 a bordo, Mike Charlie Mike, chame saída do pátio 3 para prosseguir o táxi, Mike Charlie Mike. Mike Charlie Mike, amarelo. Boa noite, 04, livre decolagem, pista 10, vento 170 graus, são 08 nós. Livre decolagem 10, gol 804. Bom dia para Brasília, aguarde cópia da autorização. A prevista é Gole Transição Fito. Gole Fito, centro de informação de Juliette, 6709. Saída do pátio, mãe Charlie, mãe. Charlie Mike, prossegue via Juliette, Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 18 decimal 3, o ingresso se dará via Taxiway Charlie. Okay, 04. Gol no 18804, contato radar na decolagem, suma nível 360, saída da Elton, transmissão Blaze. Rael Blaze, 804. Mike Charlie Mike, livre alinhar e decolar, cabeceira 10 deslocada em 90 metros. Ai. Estou no 50 graus com 099, livre decolagem, Mike Charlie Mike. Mike, iniciando. Equador, Altan 3597, voltando. Prossiga, Altan 3597. Então, vamos só fazer um desvio aí, é, pela direita, pro A280. Quantas milhas? Olha, por aproximadamente aí umas 80 milhas, ok? Sente, autorizado. Altan 3597. No 93, 3 e 40, galeão alternado, táxi até o ponto de espera da 10, ingressará via Charlie, chame torre 1830, TAM 3179. Ok, ingressando via Charlie, ponto de espera vai reportar pronto, TAM 3179, chamada torre. 517, passa nível no 40, chame Recife no 288, alterna 1-3325, TAM 3517. 288, 1-3325, obrigado. Salvador, bom dia, Mike Charlie Mike, na Gole. Salvatango Mike Charlie Mike, contato radar, no nível 260, sai da Gole. Aqui, curva direita, Gole 260, Mike Charlie Mike. Gol no 804, passa nível no 40, chama Recife no 288, alterna 1-3325, gol no 804. 188-288-3325-804. Controle, Mike Charlie, Mike. Prossiga. Poderíamos da Prevent voarmos na TAP, inclusive para evitar algumas formações na nossa frente? Tango Mike, Charlie Mike, autorizado voar direto na TAP, para de te vejo. Ok, na TAP em sessão 260, Mike, Charlie Mike. Que o Delta livre alinhar e decolar. Pistão no 7, vento no 50 graus com 07 nós. Qual é o tráfego? Tem algum tráfego em final que está restringido na decolagem do 3179? Afirmativo, o controle de Salvador solicitou que aguardasse mais 3 minutos devido a um Bravo Eco 30 que decolou à sua frente na perfeita saída Gole. Afirmativo. Nova livre em alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus com 07 nós. Alinhar e decolar, pista no zero, tá 307 nós. Passando o Mike, Charlie Mike, passa nível no 20, chame Recife no 2685, alterna 12545. 2685, pode me confirmar outra, por gentileza, 24. 12545, Mike, Charlie Mike. 2545, obrigado, boa. Afirmativo, senhor. 340 para a capital federal, via peso Luno 7, decola no zero, curva direita, subida Gole, transição Fofito, controle 119, decimal 8, aciona 5402, Webjet 6709. Volta. 340, via peso Luno 7, decolagem da pista no zero. Subida Gole, transição Ofito, controle OPE 198, transporte 5402, Webjet 6709. Portão 1, pole position, chame pronto para pushback sanamento, 6709. Batalha no portão 1, 6709. Controle é o Papa Papa Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Muito bom dia, decolar de Salvador, destino é Manati. Manter 500 pés na magnética 241, afastado 43 milhas de Manati. Na coordenação com o controle, até 20 milhas, né? Afirmo, Mike Eco Delta, mantenha 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Botará 23 milhas de Salvador, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, está 3179. Então, 3179, contato radar na decolagem, suba nível 340, sai da Gole, transição Gonza. 340, autoriza a proa de Gonza ou Gole? Mantenha o perfil, então, 3179. Sim, 3179. Salvador, bom dia, Gol 922, informação é a Juliette. Gol 922, acena identificação, chegada Mari, direção nível 050, na proa de Mari. Sim, descida ao 050, está em posição de via esquerda proa 050. Dentro de 20 a 30 milhas vai ter condições de vai-tap, Mari não vai ter possível. Sim, aposto por termos de desvios, Gol 922. 922, Golo 922 tem condições de dar presente no WhatsApp? Negativo, Golo 922. Veja o pushback acionamento, reportará para o táxi 6709 da RG. Curvando à direita agora na proa de etapa, igual 922. Igual 922, mantenha a proa. Confirme por quantas milhas, igual 922. Só tem condições de manter por mais 3 milhas a proa, devido à formação à frente. Certo. Então vai manter por 3 milhas, depois está voando à direita, igual 922. Igual 922, curva à direita, proa 070 para o localizador. Direita 070, igual 922. 922, 2000, autorizado 2000 pés, ajuste no 0, 16. 2000, no 0, 16, igual 922. Webjet 6709 com 65 a bordo, 4 horas e 32 minutos de autonomia, alterna config. 165, 4 e 30 config, táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1830, bom voo. Seja táxi Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1830, 6709. 109, próximo ao ponto de espera da 190, pronto para decolar. Sobre o jet 6709, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, cabeceira deslocada em, 10, em 90 metros. O vento 160 graus com 07 nós. De VLA e decolar da pista 10, deslocada a cabeceira em 90 metros, sobre o jet 6709. Aqui é com o Delta, livre frequência para coordenação. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, conversação Juliette. TAM 3663, acena identificação, chegada BOMF, desça nível 050. BOMF 922 da Gol. Sente Golo 922, complete final, aguarde transferência da torre. 922, sim. Lu, chama o controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. Bom domingo, obrigado. Controle Web 6709. Prossiga Web 6709. Decolou, senhora, 2000 está cruzando, senhor escuta. Web 6709, contato radar na decolagem, sumo nível 340, saída da gole, transição fito. 34, Web. A gente pode ir para a gole, confia. Sim. Podemos provar.